trago agora. Nenhum cantar sonhador que chega, canta, sonha, vai embora. A hora de rufar por o tambor é um canto aberto que quando chega rasga o céu, que rasga o chão, vem de um trabalhador. Tanta gente desacreditou, tanta gente não quer mais cantar. Mesmo que seja um canto de dor, o nosso canto não pode parar. Cantando não dá pra chorar. Logo esta vida amanhece pra um sonhador acordar. Cantando seja alegria, cantando ou seja dor, amanhecer outro dia, acontecer o que for. Vem cantar agora, abrir esta voz por esta terra fora. Cantaremos. Tanta gente desacreditou, tanta gente não quer mais cantar. Mesmo que seja um canto de dor, o nosso canto não pode esta vida amanhece pra um sonhador acordar. Cantando seja alegria, cantando ou seja dor, amanhecer outro dia, acontecer o que for.